Essa manhã o sol nasceu sorrindo, o céu está tão lindo, maçã tão doce quanto mel você em pleno domingo. Eu fico apreciando o mar, uma bela sereia, não dá mais pra brincar de fazer castelo de areia. Sua beleza tropical tem tudo a ver com calor. Eu passo mal se me pede pra passar bronzeador. A cor da pele dourada com a marca do biquíni, seu corpo todo molhado assim ninguém resiste. O trânsito para na avenida principal, e quando ela passa fecha até o sinal. Cheia de graça que faz um contraste natural, à beira da praia, madrugada no luar. Brilho do sol, luz do luar, que há de melhor? Brisa do mar, céu de neon e as estrelas, tudo de bom quero te dar. Segredos hoje pode me contar. À beira da praia ouvindo as ondas do mar, na ilha deserta uma estrela cairá. Vou pedir pra seu desejo se realizar. Eu vou fazer uma fogueira só para nós, observando as estrelas e ouvindo sua voz, me acompanhando no refrão ao toque do violão. Essa canção vem a calhar no clima do verão. Satisfação poder estar com quem a gente gosta, um bom lugar pra conversar, sentar ou dar uma volta, pra contemplar a criação feita com as mãos divinas, saber valorizar as coisas mais simples da vida. Pequena ilha onde expresso as minhas palavras sem nenhum tipo de mistério, nem cartas marcadas. Rolar na areia como fazíamos na infância, éramos duas crianças cheias de esperança. Brilho do sol, luz do luar, que há de melhor? Brisa do mar, céu de neon e as estrelas, tudo de bom quero te hoje pode me contar. À beira da praia ouvindo as ondas do mar, na ilha deserta uma estrela cairá. Vou pedir pra seu desejo se realizar. Quando a onda toca os seus pés e você sente frio, chega mais perto, me abraça, fica aqui juntinho. Olha o navio distante navegando no horizonte, meu pensamento vai longe, eu não sei nem aonde. Me conte algum segredo que esconde dessa vida, eu guardarei semelhante às sete maravilhas. Em sua íris vejo a luz do luar, o brilho do seu olhar é a lua refletida ao mar. O vento é forte, mas sopra suave seu cabelo. Eu tenho sorte por estar sentindo o seu cheiro, e cheio de anseio você me acertou em cheio, feito um tiro certeiro bem no meio do meu peito. Brilho do sol, luz do luar, que há de melhor? Brisa do mar, céu de neon e as estrelas, tudo de bom quero te dar. Segredos hoje pode me contar. À beira da praia ouvindo as ondas do mar, na ilha deserta uma estrela cairá. Vou pedir pra seu desejo se realizar. Todos os segredos hoje pode me contar. À beira da praia ouvindo as ondas do mar, na ilha deserta uma estrela cairá. Vou pedir pra seu desejo realizar. Todos os segredos hoje pode me contar. À beira da praia ouvindo as ondas do mar, na ilha deserta uma estrela cairá. pedir pra seu desejo.